Nós de rolê na quebra, eu e meus parceiro. Pra ver que nessa vida a gente busca mais que fama e dinheiro. Nós quer luxo, mais quer diversão. Tamo cansado dessa merda de rotina, de ouvir merda de patrão. Agora nós é os patrão tiozão. Quero as garrafas de Ciroc e os hatch bolado na minha mão. A festa tá pesada, pode vir que tem. Aqui tem Lamborghini, Kawasaki, Citroën. As minas são firmeza, chega no sapatinho. Eu tô acompanhado com a minha loira até o fim. Zona Norte, Ribeirão, bota no GPS. Tô legalize com os parceiros no BF. Só maloca no esquema. Os moleques são problema. Só quem é. Só maloca no esquema. Os moleques são problema. Só quem é. São 4:20 da manhã. Tamo pique Amsterdã. Esse daqui é meu clã. Nós só sai pela manhã. E cada luta, cada sangue, cada choro na memória. Demorou, mas tô aqui, vim brindar nossa vitória. Calma a boca de todos os falador. Quem desacreditou, tentaram derrubar, agora onde é que eu tô? Firme e forte, o que não mata fortalece. Eu tô ligado que o senhor escuta todas nossas preces. E uma nova era mudou minha vida. Meu viver, yeah. Só uma gota no esquema. Os moleques são problemas. Só quem é. Só uma loca no esquema. Os moleques são problemas. Só quem é. Quebrada em quebrada nós vamos além. De quebrada em quebrada eu me sinto bem. De quebrada em quebrada nós vamos além. Nós vamos além, nós vamos além. Quebrada em quebrada nós vamos além. De quebrada em quebrada eu me sinto bem. De quebrada em quebrada nós vamos além. Vamos além, vamos além.